andrecedesmoral.com.br. Olá, bom dia. Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia. Bom dia. Bom dia. E homem, você sente homem, não sei confia não. Eu tô com saudade de tu, meu pedaço de ousadia. Senta, senta, senta. Eu disse senta. Tudo tá bom.